Então, pode não ser uma justificação completa, mas acho que também é uma coisa a ter em conta quando vemos as avaliações das crianças. Sim, sim, eu não estou a culpar as crianças pelos resultados. Estou só a dizer que é preciso agora superar a situação. Mesmo no que toca à pandemia, nós ainda estamos a superar muita coisa, tanto a nível económico como mesmo a nível educacional. Portanto, é preciso agora continuar a fazer esse esforço para melhorar. Mas sim, tens razão quando dizes que a pandemia afetou, e bem, tudo isso. E no caso português, mesmo a instabilidade do ano passado, com as greves, também afetou muito. Uhum. Mais ninguém quer falar? Pronto, eu concordo ali com a opinião da Mafalda. Acho que estes resultados são chocantes, e o que importa agora não é focarmos nos resultados, e sim numa solução para esses resultados melhorarem num próximo teste que se faça. E acho que também temos de ter em atenção o uso excessivo das tecnologias. Acho que isso se retira um bocado do contacto com o mundo real e com os livros, por exemplo. Portanto, acho que é isso. Sim, então, mas acham que esta queda foi ocasional, dado pelo que aconteceu, ou acham que isto, se calhar, ainda vai ficar pior nos próximos anos? Eu acho que, como ela disse, foi um bocado por causa da pandemia e de tudo que Portugal, no caso de Portugal, tudo que Portugal viveu depois da pandemia, nomeadamente as crises no setor da educação. Mas acho que temo que esses números se mantenham um bocadinho, porque acho que cada vez se lê menos e cada vez está mais preocupado com temas educacionais e essas coisas. Acho que os jovens estão mais preocupados com o que se vê nas redes sociais do que propriamente em aprender coisas novas, e acho que temo que esses resultados não melhorem significativamente. Eu acho que, apesar de concordar que os resultados são preocupantes, eu acho que foi uma coisa mesmo... uma coisa pontual. Acho que foi a pandemia e todas... O sistema educativo foi imensamente afetado com tudo o que se foi passando ao longo dos anos. E eu acho que foi maioritariamente por causa disso. Por exemplo, eu nunca fui muito de ler. Agora sou mais, mas quando era mais novo nunca fui muito disso. E eu acho que eu até saí bem. Eu acho que foi a maior parte da culpa. Foi de tudo o que aconteceu. Pandemia, greves e se calhar... Por causa da pandemia, as crianças foram-se apegando demasiado às tecnologias e se calhar foram esquecendo o estudo, mas não acho que seja por viverem se calhar mais no mundo tecnológico, é só... desleixaram-se, acho. Mas agora, voltando aqui ao que a Matilde disse, tu falaste que as crianças já não aprendem tanto e andam de alguma forma menos curiosas, foi mais ou menos isso que disseste. Tu achas que isso é verdade? Eu acho que sim, até porque o sistema educativo português tem algumas áreas que não são assim muito apelativas, porque há programas que não mudam há muitos anos e as coisas certo, mudam, mas e acho que sempre programas foram iguais, não iriam afetar, não é? Mas não sei, porque o que era interessante há 20 anos atrás para as pessoas que estudavam nessa altura pode não ser interessante para a época de agora, porque as coisas mudam. Certo. E acho que certo. O sistema deve acompanhar essa mudança. Não sei se todos partilham da mesma opinião. O que eu acho é que, lá está, a questão das tecnologias veio mudar muito a situação. Até porque, como o Sebastião disse, as coisas, sendo que os programas não mudaram, porque é que as pessoas mudaram? Pronto, na altura, aqueles programas que existiam e os livros e isso tudo eram a maior fonte de, por exemplo, hormonas como a dopamina. As pessoas, quando liam e quando viam esses programas, sentiam-se felizes e pronto, era uma coisa que as conseguia entreter, sendo que agora há outros recursos que são muito mais viciantes, vamos assim dizer, como os telemóveis, as redes sociais, que está tudo à distância de um clique, e a informação é tanta que acaba por mexer um bocado com estes nossos receptores da dopamina e pronto, é nisso que dá. Mas acham que as pessoas estão a aprender menos? É que, pronto, ler, acho que... nem sei se é provável estatisticamente, mas vamos considerar que as crianças andam a ler menos. Acho que há formas que isso foi substituído de alguma forma, principalmente na aprendizagem. Por exemplo, por TikToks ou por YouTube. Eu digo isto até como alguém que cresceu com isso. É, sim. Podem não ser... formas tão de uma qualidade tão grande de aprendizagem, mas será que isso realmente prova que as crianças andam menos curiosas e querem menos aprender? É que eu não sei, eu não acho que seja. A meu ver, eu acho que não é o facto das crianças andarem menos curiosas, é para que é que se viraram. Acho que agora as curiosidades são um bocado diferentes e estão mais viradas para mexericos, na vida das celebridades, uhum, e as redes sociais e o que é fixe, passa a expressão, pronto, andar a fazer e tudo isso. E acho que andam menos interessadas com questões que são um bocado mais relevantes, talvez, em termos da sociedade em geral, como, por exemplo, a história do seu próprio país, ou os escritores que o marcaram, uhum, tudo isso, ou como funciona o nosso corpo, todo esse tipo de coisas. E acho que são coisas que antes os jovens se interessavam muito mais por elas, não dizendo que não há hoje em dia, porque há jovens que também se interessam por isso hoje em dia, mas são muito menos, e pronto, é isso que acontece. Sim, eu concordo. Desculpa, Ricardo, já te deixo falar. Eu só queria dizer, porque a Bia disse aqui uma palavra muito importante, que foi interesse, e eu acho que é mesmo. Não quero dizer que andem menos curiosas, eu acho que há uma falta de interesse muito grande. E mesmo na nossa geração, portanto, pessoas que estão agora no 12º ano, e aproveito já para dizer que isso é algo que me entristece mesmo muito. Às vezes chego mesmo a sentir-me deslocada, porque não me identifico com nada do que os meus colegas estão a ver. E isso é muito mal, porque depois quem se interessa também se fica um bocadinho desalojado, embora isso não seja aqui o assunto. Portanto, e em suma, eu acho que sim, há esta falta de interesse, por um lado, porque talvez os pais agora já não... Enfim, temos todos uma vida muito mais atribulada e talvez já não façam com que os filhos se foquem tanto nisso como nós, provavelmente, quando éramos mais pequenos. E depois os próprios jovens também já não procuram isso, porque querem o fácil e querem o instantâneo. Eu acho que não concordo bem com o que vocês dizem. Eu acho que a culpa não é falta de interesse. Eu quero acreditar que será um conhecimento mais fácil de adquirir. Ou seja, eles podem se interessar, como a Bia disse, História de Portugal ou Corpo Humano, sei lá, podem se interessar por esses temas todos. E se eles realmente quiserem saber sobre eles, é bem mais fácil de obterem essa informação e irem só pesquisar. Eu acho que eles não mostram tanta curiosidade, não mostram tanto interesse, porque obtêm as respostas para esses problemas, para essas questões, mais facilmente. Sim, eu acho que é o ganhamos de uma forma e perdemos de outra, que é as pessoas leem menos, sim, mas de alguma forma a barra para começar a aprender é muito mais baixa, se me conseguem perceber o que eu digo. Ou seja, se nós temos uma curiosidade, não precisamos nos investir num livro para aprendermos alguma coisa. É só pesquisarmos ou vermos um vídeo e conseguimos, de alguma forma, 90% da aprendizagem por um investimento muito menor de tempo. É uma pesquisa bem mais selecionada. Tu antes querias saber sobre uma rocha específica, tinhas que ler um livro inteiro sobre a família inteira dessas rochas. Agora não. Tu pesquisas exatamente o que queres e recebes exatamente o que queres. Eu acho que é mais por isso. Eu queria só responder ao que o Ricardo tinha dito. Eu acho que entendeste um bocado mal o que eu e a Mafalda estávamos a querer dizer. Porque nós não estamos a dizer que existe falta de interesse. Estamos a dizer que os interesses se alteraram um bocado. Enquanto antes havia muito mais interesse por temas mais relevantes na sociedade, como a saúde, como a história, a literatura, hoje em dia as crianças e os adolescentes viram mais a sua atenção e o seu tempo para cuscovelharem, pronto, para cuscovelhar, para verem as vidas das celebridades e para verem vídeos nas redes sociais e tudo isso. Lá está, estou a dizer que houve uma alteração dos interesses, não estou a dizer que houve falta de interesses. Pois, eu não sei se isso é verdade. Eu acho que sempre houve distrações para a aprendizagem, para a escola. Desde os anos 80, desde os anos 90, nós conseguimos ver em filmes e etc. que, em geral, as pessoas não eram assim tão focadas na escola. Eu acho que é muito irrealista nós pensarmos que as pessoas estão mais distraídas do que nunca. Se calhar é fácil para pessoas como nós, que são um bocado mais focadas, mais preocupadas com o nosso futuro e da nossa educação, dizer que as outras pessoas estão fora do loop, mas se calhar nós é que estamos a pôr expectativas irrealistas sobre elas. Não, acho que isso não é verdade, até porque se virmos mesmo relatórios e estatísticas, o número de pessoas com déficits de atenção, mesmo doenças diagnosticadas, tem vindo a aumentar vertiginosamente em crianças e jovens. Sim, eu honestamente concordo com a Beatriz nisto. E vocês há pouco diziam que agora é muito mais fácil, podemos encontrar as pesquisas para o que queremos num clique, em vez de procurarmos num livro. A minha questão é, será que isso é assim tão bom? Será que ter ali logo a resposta, eu percebo, ok, pronto, está ali a resposta. Mas isso, para já, tira a piada toda de descobrir. E depois tira o interesse das coisas, porque para que é que eu me vou preocupar em saber as coisas? Eu meto no Google e está lá a resposta. Portanto, isto só para dizer que, para mim, o melhor método de pesquisa continua a ser os livros. Não só por serem livros, mas um bocadinho também por aquilo que o Ricardo dizia, porque eu, para saber qualquer coisa de uma rocha, tenho que saber a família toda. E isso é importante. Sim, mas também temos de ver do ponto de vista de pessoas que não têm capacidade de... ou é mesmo interesse em aprender tudo isso. Nós temos de pensar nas pessoas que não precisam de saber todas as famílias de rochas, não têm de saber como é que o mundo funciona propriamente. Eu acho que esta barra mais baixa ajuda mesmo muito a pessoas que não iriam aprender nada na sua vida. Por exemplo, a pessoas que têm licenciaturas em trabalhos de construção. Eu não estou a botar para ti. A trabalhos de construção, aprenderem alguma coisa. Eu acho que isso é bom. Não digo que não seja mau ter a informação logo ali à distância. Só acho que a longo prazo não é a melhor solução. Aí está, e tu tinhas mencionado a capacidade, que as pessoas agora já não têm a capacidade de sentar e ler um livro e procurar a informação que necessitam. Uhum. Antes as pessoas conseguiam fazer isso, pelo menos a maioria, e falando no geral, obviamente, se calhar se tivessem recurso à internet nessa altura, não digo que também não optassem pelo mesmo caminho que a nossa geração, ou seja, ir à internet e pesquisar e encontrar informação e pronto, está feito. Mas se tu verificares agora, se tu colocares uma criança, e vamos falar no geral, se colocares uma criança de 11 anos sentada a ler um livro, um manual, vamos dizer, e procurar por uma informação específica, eles esquecem-se do que estão a ler e têm de repetir a página N vezes, uhum, só para se conseguirem focar. Isto são mesmo estudos, é uma estatística mesmo, tem-se vindo a provar que o déficit de atenção nas crianças tem vindo a aumentar mesmo muito, números assustadores, ao longo das décadas. Eu não ia agora tocar tanto no aspecto agora do déficit de atenção. Eu ia mais falar da parte ainda da pesquisa, onde tu pesquisas e obtens logo a resposta. Será que isso tem a ver com a sociedade em que nós vivemos e o estilo de vida em que nós estamos sujeitos, que é quase como se estivéssemos sempre a correr contra o tempo, um estilo de vida apressado e cheio de, se calhar, coisas para pensar, e as pessoas optam por uma pesquisa mais rápida, um objeto de resposta bem mais rápido e bem mais sistematizado. Isso poderá ter a ver com... Porque antigamente, se calhar, eu sinto que a sociedade era bem mais tranquila, eles viviam com bem mais calma e, se calhar, com não tanta pressão. Será que poderá ter a ver com isso? Pois, o mundo está mais competitivo que nunca, isso é um facto. E se calhar... E as vidas das pessoas estão cada vez mais caóticas, com os problemas económicos, com os salários injustos, os problemas na habitação e isso tudo. Eu não sei. Não sei. We brought the section. They keep on calling up. It's getting hectic. like we projected. So we cut the plug, it's interjected. Yeah, we going good. Rolling, rolling, rolling, got me stargazing. Sipping on perfume like the Barbie. Whatever I done, it got me going crazy. Psychedelics got me going crazy. To my city, now she notarized. Got new money, got new problems, got new enemies. When you make it to the top, just the amenities. Packing out Toyota like I'm in a league. And it ain't a mosh pit if ain't no injuries. I got him stage diving out the nosebleeds. And she hit that booger sugar till her nose bleed. Bounce that shit forever, she on both knees. She was talking about forever, got a whole week. But you know my baby mama is a trophy. She be throwing up them pieces like we both bleed. She keep my dick jumping, I feel like I'm Moby. I'm way too go for this beef, feel like I'm Kobe. Yeah, this right here is astronomical. I see you picked up on my ways, I feel responsible. They're trying to say that all my problems is improbable. They keep itching at my spit, I'm diabolical, you feel me? A todos os ouvintes, estamos aqui mais uma vez para a rubrica da música, não é verdade, Sebastião? É verdade, é verdade. Pronto, como podem perceber, trago aqui o Sebastião, desta vez só eu e ele. Olá, boa noite. E antes de mais, antes de passar e introduzir o artista que hoje vamos falar, nós acabámos de ouvir a música Stargazing. Por acaso estava agora na dúvida. E portanto, Stargazing é uma música do artista Travis Scott. Eu vou fazer aqui uma breve introdução. Travis Scott, nascido Jax Webster II em 1992, é um rapper, cantor e produtor americano. Ele ganhou reconhecimento generalizado por seu estilo único, misturando hip-hop, rap e elementos de rock. Ele é conhecido pelos seus espetáculos energéticos e muito inovadores. E ele lançou álbuns de sucesso, nomeadamente o Astroworld. Exato. Que é o que nós vamos falar hoje. Foi. E colaborou com vários artistas de diferentes géneros. Uhum. Além disso, ele é reconhecido pela sua influência que tem na moda e tem várias parcerias com marcas como Nike. Sim. E McDonald's, que não é da moda, mas tem. Pois com é, McDonald's. É. Vamos deixar a moda para adiante. É, exato. Muito bem. Que vamos ouvir Stargazing, uma música mais calma, a pedido da professora Ana Mendonça. E a música que nos abre as portas para Afterworld. É verdade. Que é o álbum dele, que saiu em 2018. É o mais conhecido, eu diria. É o que ficou mais famoso. É o mais famoso, sem dúvida. E eu acho. As suas estéticas de como se fosse um parque de diversões, não é? Sim, sim. O álbum cover é muito interessante. Ele tem muita polémica ao redor disso, mas acho que se calhar hoje não vamos entrar nisso. Não, vamos só falar como vamos falar dos aspectos bons. Pessoas no seu no concerto, dos primeiros concertos que ele fez. Era a tour do Astro. Sim, era no tour que ele fez pouco depois de lançar o álbum. A ideia à partida era boa, ele queria fazer o festival na cidade onde porque acho que já havia esse festival Astroworld, ele queria fazer o festival nessa cidade e sim, ia ser uma mistura de festival com concerto. Foi mal, foi uma mistura de incompetência por várias pessoas, mas pronto, não vamos falar disso. Isso já está no passado. Desde claro. Aí o Travis Scott já saiu, mandou um novo álbum, que nós também já falámos, o Utopia. Exato. Antes disso, acho que é interessante dizer que este álbum, o Astroworld, acho que abriu muito os seus horizontes por causa do jogo de videojogo Fortnite, porque ele fez lá um concerto, não, e é verdade, ele mostrou a sua música para um público bem certo, mais jovem. Certo, certo. Mas ele sempre teve uma popularidade. Sim, ele não ficou famoso com isto, esse é um facto, mas abriu muito os seus fãs, a sua audiência. Por causa disso. Já falar mais de um álbum. Exato. A segunda música que vamos ouvir, se não me engano, deve ser a mais conhecida desse álbum. Sim. É Sicko Mode. É grande. Vamos já falar um bocado da música, não é? Foi uma grande colaboração com o Drake, uma excelente música. É uma música que também é muito conhecida por mandar a controvérsia por causa dos beefs que ele, o Drake principalmente, uhum, que ele menciona, não é? Na música, principalmente o Kanye West, mas várias outras pessoas, não é? Uma música muito interessante, mas muito boa, com beat switch muito, muito interessante, muito, muito boa. O que é que tu achas, Ricardo? Eu consigo compartilhar. Eu agora que falaste do beat switch, por acaso nem me estava a pensar bem nele, mas eu acho que ele ao longo do álbum faz isso várias vezes em várias músicas. Sim, eu acho mas que acho é mesmo que nesta muito foi feita de uma forma sim, impecável. A tradução da letra do nome da música é Modo Psicopata, é uma abreviação do Psicopata, assim como porque ele no início aquilo começa uma música meio agressiva e é que ele tem muitas variações. A terceira música que trazemos aqui é Wake Up. Sim. Que eu vou deixar o Sebastião falar um bocadinho mais dela. É uma excelente feature com o muito conhecido artista de pop, o Weeknd. Uhum. Principalmente hoje em dia ele está gigante com músicas excelentes. O álbum que ele mandou, que foi o Don FM, excelente sim, álbum. Sim, sim. Não sei se ouviste, mas foca. O Weeknd, com a tour toda que iniciou, uma pequena tangente, mas o Weeknd tem realmente um grande glow up nos últimos anos. Assim que ele antes nem, vamos cá, não tinha de todo tanta popularidade, não, e acho não. Era um bocadinho posto como não era alternativo, mas era para um público muito estrito. Sim. E depois as músicas dele. Sim, ele ficaram... nos anos passados ele tem feito excelentes, mas excelentes features com artistas de hip hop. Sim, fez sim, com Kanye, excelente, acho que no álbum Jesus e King. Já fez com o Metro Booming também. Também fez. Então o Creeping, uma música que chegou ao topo das charts. Sim. Foi. O Weeknd é um. Foi, eu acho que Metro Booming, uma música dele em feature numa música boa de hip hop faz uma música excelente. Ele tem muito, muito talento. Mas pronto. Tem essa versatilidade, é interessante. Certo, certo, certo. E o Travis Scott acho que pegou logo nisso. Uhum. É uma música mais. Que sentimentos é que transmitem, se calhar, esta música? Tu, que eu devo ter ouvido esta música tipo, sobre sexo. Sim, então, claro. Então, eu não quero acordar, eu quero-te na cama, basicamente. Sim, é assim que é o refrão. Eu não quero acordar porque eu estou num mundo para lá do normal, se calhar até num Astroworld contigo. Obviamente, referências sexuais. Tem esse tema, se calhar. Eu acho que é um tema, se calhar estou aqui a sempre estereotipar um bocadinho, mas é um tema mais à The Weeknd, eu diria. Sim, se calhar a forma como o abordo. Porque sim, o The Weeknd. Podemos dizer que sim. É um fuckboy. A nossa quarta música é Butterfly Effect. Eu vou admitir, eu na altura nem sequer ouvia Travis Scott e eu fiquei a conhecer, ou pelo menos ficaram mais na cabeça as músicas dele, especialmente esta aqui, por causa do tal evento, da tal parceria que ele teve com o Fortnite, com o videojogo. E esta música eu acho que transmite, é um sentimento tipo espacial, eu diria. Sim, e eu gosto muito do flow. Acho que o flow é muito interessante, porque o refrão é assim, feito de uma forma, sei lá, um flow não é comum. Sim, é fora do sim, comum. Sim, sim. e acho que isso é uma coisa que faz com que esta música seja até muito diferente. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, mas eu não gostava e passei a gostar. Eu acho que nem que não seja para aqueles que se calhar não são tão fãs de rap, eu acho só a melodia eu acho que é bastante interessante. Sim. E pronto. Se calhar falamos aqui um bocadinho do álbum. Eu acho que é um álbum muito, muito bom. Eu não o ouvi quando saiu, eu ouvi este ano. Eu ouvi-o este ano, mas sinceramente, eu ouvi-o várias vezes, ou fui ouvindo parte dele várias vezes e cada vez gostei mais, sinceramente. Acho que é um álbum que realmente ele faz maturou, sentido ele maturou como vinho. Maturou muito bem. E faz sentido ser o álbum com mais popularidade e mais reconhecimento. Sim, não sei se é o melhor, há muitas pessoas que preferem o Rodeo, acho que até tu preferes o Rodeo, não é? Eu acho que para mim Astroworld acho que tem muito potencial para ser o melhor álbum dele. Muitas pessoas não concordam com isso. Utopia também é um excelente álbum que chega ao nível, mas sim, Astroworld foi uma revolução a nível de trap, a nível do hip hop, e até hoje é muito influencial. Sim. As músicas, muitas das suas músicas são intemporais, eu acho. Sem dúvida. Que isso é bastante interessante. Há músicas que nunca vamos ver aqui. E de novo, a influência que ele deixou no trap e no hip hop é inquestionável. Sim, é sem dúvida um dos artistas de rap e hip hop mais notáveis, agora estou na dúvida. Sem dúvida. Destes tempos, eu acho que isso é bastante interessante. Uhum. Bem, este é Travis Scott. Para aqueles que não conheciam, uhum. Para quem já conhecia, pois, e Astroworld especificamente, para quem já conhecia, trazemos aqui mais algumas músicas para relembrar. Então, terminamos assim o programa e damos continuidade às rubricas habituais. Obrigado. Freezing cold, that's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. I tried to show him. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sickle mode. Nathan's here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coupes. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, think my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers wish it was a noose. Someone said, surrender, retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us a week. Someone said, surrender, retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us a week. This shit way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these hoes I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the booch. About to turn this function into Bonnaroo. Told her hop in, you coming too. In the 305, bitches treat me like I'm Uncle Luke. Have to slot the top off, it's just a roof. She said, where we going? I set the moon. We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean, it's just a pool. Now I gotta open, it's just a ghost. Who put this shit together? I'm the glue. Someone said, shorty face, Tommy out the blue. Someone said, someone said, motherfucker, someone said, don't play us a week. We'll be right back. Hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Yeah. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ayy, like a light, ayy, like a light, ayy. Slept through the flight, ayy, not for the night, ayy. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down a block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah. Pay the price, yeah. Niggas think it's sweet, no, never. It's on sight, yeah. Nothing nice, yeah. Vegas in my eyes, Jesus Christ, yeah. Checks over stripes, yeah. That's what I like, yeah. That's what we like, yeah. Lost my respect, yeah. You not a threat. When I shoot my shot, that shit wetty like on Shaq. See the shots that I took, ay, wet like on Book, ay, wet like on Lizzie. I be spinning valley circle blocks till I'm busy. Yeah, what? Like, where is he? Yeah, what? No one seen him. Yeah, I'm trying to clean him. Yeah. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. Woo. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, like a light, like a light, like a light, like a light, yeah. Like a light, like a light. Yeah, Pastor Dawson Shelly sending texts, ain't sending kites. Yeah, he say keep that on lock. I say you know this shit is tight. Yeah, it's absolute. Yeah, yeah. I'm back with boot. It's lit. LaFerrari. Jamba Juice, yeah. We back on the road, they jumping off no parachute, yeah. Shorty in the back, she say she working on the blues, yeah. Oh, ain't by the book, yeah. It's how it look, yeah. By the check, yeah. Just check the foots, yeah. Pass this to my daughter, I'ma show her what it took. Yeah. Baby mama cover Forbes, got these other bitches shook, yeah. Em mais uma lição sobre o piano, hoje a Ana Ribeiro vai falar-nos sobre a utilização dos pedais, nomeadamente o pedal direito. A propósito do piano, eis os versos iniciais de um poema de Fernando Pessoa. Ah, que maçada o piano internamente a tocar, lá em cima no outro andar. Ah, que tristeza o cessar, sempre era a gente a tocar, sempre tinha companhia nessa constante arrelia. Espero que tenham gostado dos temas anteriores, pois vamos encerrar o piano com este último tema. Como são utilizados os pedais? Os pedais são um dos componentes importantes do piano, claro, juntamente com as teclas. Os pianos têm geralmente dois a três pedais, sendo sempre da direita, o que permite que as cordas vibrem livremente, dando uma sensação de prolongamento do som. Permite executar uma técnica designada legato, como se o som das notas sucessivas fosse um contínuo, como na harpa. Compositores românticos do século XIX, como Frédéric Chopin, usaram este pedal com bastante frequência. No próximo programa irei falar do pedal esquerdo e o central. No programa de hoje, a Matilde sugere a leitura de um livro que nos leva a refletir sobre a importância dos livros, aqueles objetos que nos tornam pessoas livres e seres pensantes e críticos. Hoje, apresento-vos um dos livros de ficção científica mais conhecidos. Trata-se de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Passemos então à sinopse. Guy Montag é um bombeiro. O seu emprego consiste em destruir livros proibidos e as casas onde esses livros estão escondidos. Ele nunca questiona a destruição causada e, no final do dia, regressa para a sua vida apática com a esposa, Mildred, que passa o dia imersa na sua televisão. Um dia, Montag conhece a sua excêntrica vizinha Clarice e é como se um sopro de vida o despertasse para o mundo. Ela apresenta-o a um passado onde as pessoas viviam sem medo e dá-lhe a conhecer ideias expressas em livros. Quando conhece um professor que lhe fala de um futuro em que as pessoas podem pensar, Montag apercebe-se subitamente do caminho de dissensão que tem de seguir. Mais de 60 anos após a sua publicação, o clássico de Ray Bradbury permanece como uma das contribuições mais brilhantes para a literatura distópica e ainda surpreende pela sua audácia e visão profética. Para mais informações sobre o livro, consulte uoc.pt. Boas leituras! Calcorreando o caminho das memórias da história do cinema, o Zé Ribeiro vai neste programa recordar os primórdios da grande meca do cinema, Hollywood. Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre Hollywood. Hollywood é uma cidade-distrito de Los Angeles conhecida por abrigar grandes centros de produções cinematográficas, o que a colocou em destaque cultural, sendo extremamente reconhecida por isso. a economia da cidade é baseada na sétima arte e no que se pode gerar a partir dela. Hollywood deixou de ser apenas uma cidade que abria grandes centros cinematográficos para ser o centro das produções fílmicas do Estado Unido, nos Estados Unidos. Aquela coisa de ouvir a expressão "que filme mais hollywoodiano". No passado, Thomas Edison, realizador de inúmeros patentes nos EUA, foi criticado pela invenção de diversos dispositivos tecnológicos, como a lâmpada incandescente e o fotonógrafo. E teve também importância na evolução do cinetoscópio, uma câmara de filme primária, e liberou a formação do Motion Picture Parents Company, MPCC. E alguns outros produtores cinematográficos na tentativa de controlar e monopolizar a indústria do cinema. Ao longo dos anos, algumas pessoas que faziam parte da indústria do cinema decidiram ir por outro caminho para realizarem as suas produções. A fuga do destino seria a Califórnia, longe do poder e controlar da MPCC e, com os juízes, não tão dispostos a darem atenção às patentes da Edison Sears, da Hollywood. Produtores viam naquela terra diversas vantagens. Criaram-se então 8 grandes estúdios, como o Big 8, Metro Goldwyn, Paramount, Arne Brooks, Rick Rock, Fox, Universal, Columbia e Unit Arts. Na crónica política desta semana, a Mafalda, a propósito da visita da Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, reflete sobre a relevância das instituições da União Europeia para o futuro da Europa. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve reunido na passada sexta-feira com a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, com quem debateu a situação política na Europa e as perspectivas para as eleições europeias do próximo ano. A Presidente do Parlamento Europeu iniciou na passada sexta-feira uma visita de 2 dias a Portugal. Metsola participou durante a tarde de sexta-feira, em Lisboa, num evento promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, centrado no tema da participação política dos jovens. No sábado seguinte, a líder do Hemiciclo Europeu interviu no Conselho Estratégico Nacional do PSD, que decorre no campus de Carcavelos, na Universidade Nova de Lisboa. Roberta Metsola foi eleita em janeiro de 2022, tornando-se na Presidente do Parlamento Europeu mais jovem de sempre e a terceira mulher no cargo desde as primeiras eleições europeias, em 1979. Hoje, com 44 anos, é também a primeira cidadã de Malta a presidir ao Parlamento Europeu. As próximas eleições europeias vão realizar-se entre 6 e 9 de junho de 2024, sendo que em Portugal irão ocorrer no dia 9, um domingo. Considero que é sempre importante estarmos em contacto com a União Europeia e percebermos que ela, na verdade, não está assim tão longe de nós, pelo que esta visita de Metsola a Portugal, segunda vez este ano, foi muito importante e muitos foram os jovens que estiveram com ela num momento único e muito relevante para o futuro da União Europeia e de Portugal como membro da mesma. O tema da intervenção de hoje da Diana é a relação da moda com a afirmação da identidade pessoal e com a expressão da cultura de um povo ou grupo social. Olá, boa noite. Hoje iremos falar sobre a moda e identidade. A moda desempenha um papel fundamental na construção da identidade pessoal. A forma como nos vestimos e os estilos que escolhemos refletem quem somos e como queremos ser vistos pelo mundo. A moda pode ser uma ferramenta poderosa na expressão individual, permitindo que mostremos o nosso eu autêntico e único. A moda também é uma forma de comunicação não verbal. Através das roupas, acessórios e até mesmo do penteado, transmitimos mensagens sobre a nossa personalidade, gostos, interesses e até mesmo as nossas convicções. Uma pessoa que opta por um estilo mais clássico pode ser vista como tradicional e sofisticada, enquanto alguém que prefere um estilo mais alternativo pode ser percebido como ousado e criativo. Além disso, a moda está fortemente ligada à cultura. Podemos observar como diferentes culturas têm estilos únicos de vestimenta que podem ajudar na identificação e pertença a um grupo ou comunidade. Através do uso de trajes típicos ou estampas tradicionais, podemos demonstrar o nosso orgulho por nossas raízes e herança cultural. No entanto, é fundamental lembrar que a moda não deve ser uma imposição ou um padrão a ser seguido. Cada indivíduo Cada indivíduo tem o direito de escolher o seu próprio estilo, independente das tendências ou expectativas sociais. A moda pode ser uma ferramenta para fortalecer a identidade, mas nunca deve ser opressiva ou limitante. Em resumo, a moda desempenha um papel significativo na construção da identidade pessoal. Ela permite expressar-nos a nossa individualidade, comunicar quem somos e conectar com a nossa cultura. A moda tem um poder de nos inspirar, empoderar e ajudar a descobrir quem realmente somos. Espero que tenham gostado e até à próxima. For this life I cannot change. In the hills, deep off in the main. M&M's, we like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang. For this life I cannot change. In the hills, deep off in the main. M&M's, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang. Pop it, drop the top, play hide and seek. Jump inside, jump straight to the lead. Take the sip, feel just how I be. On freeway, but no, ain't nothing free. Lanes, been busting bills, but still ain't nothing changed. You in the mob, soon as you rock the chain. She caught the waves, just thumbing through my brain. Heat up, belly high, just heat up. DJ level, got it, need it, is a must. Feeling stuck, you know how to keep me up. Icy love, icy like a hockey puck. This life I cannot change. In the hills, deep off in the main. M&M, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang. Pop it, for this life I cannot change. In the hills, deep off in the main. M&M, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang. All the ones, all the chains piled on the mantle. All the dogs low creep right behind me in the Phantom. Yeah, never go dip on the set, stay Santana. Yeah, run it back, turn the lights on when I hit up Green Lantern. Yeah, fly the bras, fly the dogs down to Atlanta. Yeah, in the cut, in Medusa, lay low, yeah, I might be. Yeah, roll up, help me calm down when I'm moving high speed. Yeah, if I send one, need to text back, cause you know what I need. Oh, please. Oh, me. Oh, my. We've been moving for some time. Alright. Flexing, flexing, try to exercise. For this life I cannot change. Hit the hills, deep off in the main. M&M's, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang. Pop it, pop it. For this life I cannot change. Hit the hills, deep off in the main. No plano internacional, a Beatriz traz-nos até nós a notícia da condenação, por parte da primeira-ministra italiana, do ataque terrorista jihadista contra uma cerimónia religiosa cristã nas Filipinas. Em As Palavras de Saramago, este escreveu o seguinte: as religiões nunca serviram para aproximar os seres humanos. As religiões serviram para sempre para dividir. O mundo seria mais pacífico se todos fôssemos ateus. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, condenou, no passado domingo, a perseguição sangrenta à comunidade cristã nas Filipinas, após uma explosão ter matado pelo menos 4 pessoas e ferido outras 42 durante uma missa católica em Marawi. O enésimo ataque, provavelmente de matriz jihadista, perpetrado durante a celebração de uma missa sagrada no primeiro domingo do Advento, não pode passar em silêncio, disse Meloni. Em comunicado, a líder do executivo italiano apelou à comunidade internacional para não ficar indiferente a este ataque e a condenar firmemente o terrorismo jihadista, salientando a importância de ações concretas de apoio às minorias cristãs. O governo italiano está próximo da comunidade cristã das Filipinas, em particular a da ilha de Mindanao, e denuncia com veemência a perseguição sangrenta levada a cabo por organizações terroristas que atacam também, tendo em mente o calendário litúrgico, reforçou. A explosão, cuja origem é ainda desconhecida, ocorreu por volta das 7 horas locais, mais 8 horas do que em Lisboa, no ginásio da Universidade de Mindanao, onde se realizava um evento religioso ao qual assistiam dezenas de pessoas. Muitos dos presentes eram estudantes universitários, segundo as autoridades. Foi lançada uma operação para determinar quem esteve por detrás do ataque, enquanto o governador de Lanao del Sur, cuja capital é Marawi, descreveu o incidente como um ataque terrorista com bomba. Em 2017, Marawi foi palco de um confronto sangrento, depois de grupos afiliados ao Estado Islâmico terem tomado parcialmente a cidade a 23 de maio, entrando com bandeiras e estandartes da organização jihadista. Passada a fase dos trilhos dos mercados de Natal, chegou a hora de ouvir as músicas natalícias. A Mafalda sugere no programa de hoje uma viagem cá dentro, seguindo o ciclo das igrejas em que seremos envolvidos pelas melodias do Natal. A respeito do Natal, vamos ler duas estrofes de um poema de Manuel Alegre retirado da antologia poética. Começa assim. Natal. Acontecia. No vento, na chuva, acontecia. Era gente a correr pela música acima. Uma onda, uma festa, palavras a saltar. Natal, Natal, diziam. E acontecia. Como se fosse na palavra a rosa brava, acontecia. E era dezembro que floria. Era um vulcão e no teu corpo a flor e a lava. E era na lava a rosa e a palavra. Todo o tempo, num só tempo, nascimento de poesia. Esta semana falo-vos do ciclo pelas igrejas e devo dizer que o meu texto foi baseado num texto escrito aqui pela Rádio Boa Nova. Está de regresso, em 2023, o ciclo pelas igrejas. É um evento dinamizado pelo município de Oliveira do Hospital, com concertos nas capelas e igrejas de todo o concelho, de 3 de dezembro a 15 de janeiro. A autarquia descreve-o como uma iniciativa que promove momentos de reunião em torno da música e do património religioso e histórico do concelho. E adiantam que entre os participantes deste ano estão a Tuna Recreativa Penalvense, Da Nossa Aldeia, grupo de cantares feminino de Alvoque das Várzeas, o Coral de Santana, como é habitual, os Amigos de Lagos da Beira, o grupo musical Orquestra Musicarte e mais alguns outros, todos aqui do concelho, portanto sempre a preservar aquilo que é nosso. No total, a iniciativa vai contar com cerca de 230 músicos e intérpretes divididos por 9 grupos culturais, entre duos, orquestras, filarmónicas, tunas e grupos de cantares à capela, que estarão presentes num total de 11 concertos que vão passar, e agora sim, pelas igrejas matriz de Ervedal da Beira, Travanca de Lagos, Nogueira do Cravo, Aldeia das 10, São Gião, Penalva de Alva, Avô e Bobadela, mas também pela capela de Nossa Senhora da Conceição, em Bruges, o Convento do Desagravo, em Vila Pouca da Beira, e a Igreja Moçárabe de São Pedro Dolorosa, que este ano assinala 1111 anos. Aproveite este programa no nosso concelho, divirta-se e boa viagem, se for esse o caso. Ficamos agora com algumas das atividades realizadas no nosso agrupamento. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é celebrado anualmente no dia 3 de dezembro. O agrupamento fez questão de assinalar este dia com a realização de várias atividades no sentido de promover os direitos e o bem-estar de todos os nossos alunos com deficiência. Inclusão não é tornar as pessoas iguais, mas sim respeitar as diferenças. Na semana passada, em que decorreu o intercâmbio com a Escola Polaca, recebemos também a visita de um grupo de alunos austríacos, acompanhados por 2 professores. Este foi um primeiro contacto, tendo em vista um possível projeto Erasmus+. A EOH trabalha para construir uma escola multicultural, em articulação com outras escolas de outros países e culturas, o que permite aos nossos alunos terem contactos multiculturais e abrirem novos horizontes e oportunidades do futuro pessoal e profissional mais promissor. A propósito do intercâmbio realizado com a Escola da Polónia, entre os dias 19 e 26 de novembro, salientamos que a participação de todos os alunos foi exemplar, tendo demonstrado interesse, responsabilidade e envolvência em todas as atividades que desenvolveram dentro e fora da escola. Esta atitude manifestou-se ainda na integração que fizeram aos alunos polacos, no companheirismo e preocupação na partilha da nossa cultura, dos nossos hábitos e do que a nossa escola tem de bom. Ressalva-se também a receptividade dos pais encarregados de educação pela forma tão calorosa com que receberam os alunos polacos. Um bem-haja a todos pela colaboração. Os alunos do 2º A e 2º B da Escola Básica do 1º ciclo de Oliveira do Hospital visitaram a Rádio Boa Nova, ficaram a conhecer os bastidores e as histórias da estação e não se foram embora sem apresentarem a música que criaram com o apoio da professora Andréia Oliveira, a música que nos alimenta, e que apela a uma alimentação saudável aliada à prática de exercício físico. As nossas crianças cantaram e encantaram na nossa rádio local. Muitos parabéns a todos. E eis que temos mais uma sessão do Parlamento Jovens. Este ano é subordinado ao tema Viver Abril na Educação. Caminhos para uma escola plural e participativa. Consulta o cronograma das ações para este ano e participa. Sabores de Natal, mais uma oficina de formação do Centro Qualifica, que se vai realizar no dia 11 de dezembro, das 17h30 às 20h30, na Cozinha Pedagógica do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Faça a sua inscrição através dos números de telefone 238-600-740 ou 925-954-337 e delicie-se. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, José Ribeiro, Ana Ribeiro, Diana Diniz, Ricardo Neves, Sebastião de Campos Alves, Basílio Lima e Ana Mendoza. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Sebastião de Campos Alves. E todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.